Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. Programação especial de fim de ano. Hey! E aproveita, aproveita hoje, porque a vida é uma só. O amanhã, quem sabe se é melhor ou se é pior. Deixa correr frouxo, esquentar não é legal. Se o Brás é tesoureiro, a gente acerta no final. Pode crer, pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval. E aproveita, aproveita hoje, porque a vida é uma só. Uma só. O amanhã, quem sabe se é melhor. Esta é a Rádio América de Uberlândia. ZYL 328, ondas médias, 580 kHz. Emissora da Fundação Esta é a Rádio América de Uberlândia. ZYL 328, ondas médias, 580 kHz. Emissora da Fundação Nossa Senhora da Abadia. Ouça pelos aplicativos ou acesse radioamerica.com.br. Rádio América de Uberlândia, conectada em você. Agora, na Rádio América, a Voz Vicentina. Caridade em ação. Um programa do Conselho Central de Uberlândia, da Sociedade São Vicente de Paulo. Apresentação, Virgilino Damasceno. Louvar-vos-ei alegre com fervor. Ao nosso Deus, glória e louvor, eternamente ao Deus de São Vicente. Glória e louvor, glória e amor, por nos ter concedido protetor tão querido. Glória e louvor a quem formou tal alma e a encheu de seu divino amor. Desde a infância um vivo fogo inflama, a São Vicente é luz, é chama ardente. Ao nosso Deus, glória e louvor, eternamente a Deus de São Vicente. Glória e louvor, glória glória e amor por nos ter concedido protetor tão querido. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio América AM 580 kHz. Programa de número 218 da Sociedade de São Vicente de Paulo, Conselho Central de Uberlândia. A Voz Vicentina, caridade em ação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Produção e apresentação, Vigelino José Damasceno. Na sonoplastia, meu amigo Bruno Moraes. Boa noite, Bruno. Vamos ao trabalho, né? Diretor Administrativo Ismael Carvalho, Direção-Geral Dom Paulo Francisco. Caros amigos, caros ouvintes, estamos no tempo da oitava de Natal, que vai do dia 25 de dezembro a 1º de janeiro, né? Até amanhã, né? Depois voltaremos, né, a viver o tempo comum da nossa liturgia, da liturgia da nossa igreja, né? Uberlândia, 31 de dezembro de 2024, terça-feira, neste mês, né, a igreja celebrou, né, está celebrando até hoje, né, o grande mês do aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos, né, agradecer por este ano que está se acabando, né, e pedir a Deus que nos conceda a graça de viver um ano de 2025 com muita alegria, com muita esperança, né, de vivermos melhor cada dia da nossa vida, né, em prol dos nossos mestres e senhores, que são os nossos assistidos, né? E hoje a igreja celebra São Silvestre. São Silvestre I, o Papa que recebeu a igreja de Constantino, né? A igreja era muito ligada ao sistema político, né? Aos governos, e recebeu, foi o Papa que recebeu de Constantino, né, como se diz, a liberdade de caminhar sozinho, né? E ele nos convida a seguir o caminho do bem, né, para que possamos viver melhor o nosso dia a dia. E este nosso programa, né, queremos dedicar a você, amigo vicentino, a você, confrade, a você, consórcia, né, e a todos os ouvintes da nossa Rádio América, a Rádio da Família. Caros ouvintes, nós vamos hoje fazer uma reflexão diferente, fazer um balancete, né, do Conselho Nacional, né, do Brasil, né, do ano. Foi um ano de muita dedicação e de muito compromisso, esse ano que está se findando hoje, né, 2024. O Conselho Nacional do Brasil, em 2024, manteve incansável trabalho 24 horas por dia para garantir a engrenagem da Sociedade de São Vicente de Paulo em todo o Brasil, né? Lideranças e em movimentos. Os vice-presidentes do CNB, do Conselho Nacional do Brasil, percorreram todo o Brasil, dedicando-se a orientar as bases, solucionar os problemas e levar apoio às unidades vicentinas. Suas presenças trouxeram não apenas resolução, mas também inspiração para as equipes locais. Foi muito bom toda esta liderança, né, do CNB em todas a nossa Sociedade São Vicente de Paulo do Brasil. A força feminina nas regiões. As vice-presidentes regionais, mulheres fortes e determinadas, desempenharam um papel fundamental na continuidade da organização, mantendo o foco no compromisso com os pobres e na promoção da dignidade humana. Elas visitaram suas regiões, ofereceram orientações precisas, né? Promoveram correções fraternas onde necessário e reconheceram com entusiasmo as boas práticas em locais onde tudo está funcionando bem. Que bom. Secretarias, guardiãs da história. Essa vai para todas as secretárias, né, de toda a nossa Sociedade São Vicente de Paulo e secretários, né? As secretarias, além de documentarem com precisão a história do CNB e da Sociedade São Vicente de Paulo Brasileira, realiza orientações online e presencial a quase todos os conselhos metropolitanos do Brasil, né? Nessas visitas, destacam-se a importância do trabalho dos secretários e secretárias, né, nas atas, como registros essenciais. Essa atuação possibilitou que os conselhos metropolitanos orientassem melhor as suas bases. Isso a gente tem visto, né? Que o Conselho Metropolitano de Uberaba, que é de onde pertencemos, né, tem nos orientado muito bem e dado as, como se diz, os direcionamentos adequados para que possamos funcionar, né, conforme a deliberação da nossa regra da SSVP. Gestões financeiras e ética e transparência. Os tesoureiros, por sua vez, não se limitaram a cuidar da saúde financeira do CNB, dos metropolitanos. Eles também ofereceram suportes e orientações às unidades locais, reforçando a importância das prestações de contas, do papel essencial dos conselhos fiscais e do compromisso com a conformidade às normas contábeis e à ética vicentina. Muito bom isso aqui, né? Juventude. Juventude Vicentina mostra sua face em 2024. A Comissão de Jovens do Conselho Nacional e dos Metropolitanos e Centrais, né, deu prova concreta de que a juventude brasileira é, de fato, o rosto vivo de Osanã. Neste ano aconteceu, né, começou-se com o desafio, principalmente pela realização do Fórum Nacional da Juventude Vicentina, um evento único por gestão, que precisava ser grandiosamente reafirmado o papel dos jovens na sociedade de São Vicente de Paulo. E assim foi, né, foi feito o nosso grande, ato da juventude participar com efetividade, com afetividade, né, com carinho. E foram abordados neste fórum, né, diversos papéis, trabalhos intensos nas bases, coordenações nacionais, né, representantes regionais percorreram o Brasil todo, né? O nosso fórum foi realmente maravilhoso, porque a gente percebe que a juventude está aí e quer mesmo participar e fazer acontecer na nossa sociedade São Vicente de Paulo, né? O Fórum Nacional da Juventude foi realizado, né, em março, né, com muita alegria e teve uma participação de quase 2 mil jovens, né? Isso foi muito abençoado e traz aí o legado de Frederico Osanã, né, o nosso principal fundador, né, que realmente a nossa Sociedade São Vicente de Paulo foi fundada por jovens e para jovens, né? Eu sempre falo com os jovens do nosso Conselho Central, né? Eu sou jovem há mais tempo, né? Mas continuo com o espírito jovem. Que legal. As conferências de criança e adolescentes, né? Futuro promissor da nossa SVP. As conferências de crianças e adolescências são, sem dúvida, a menina dos olhos da Sociedade São Vicente de Paulo, do Brasil, né? E representando o futuro da organização, a CCAS nos enche de esperança, de orgulho e nos mostra, né, um compromisso inabalável que assegura a continuidade da missão vicentina por excelência. Olha que legal, né? E como temos diversos orientadores para a CCAS, né, pelo Brasil inteiro, a gente precisa trabalhar cada vez mais em prol destes orientadores, porque hoje as CCAs, elas são a realidade, né, que inspira e assegura o legado da SSVP para que elas perpetue com força e responsabilidade e fé. Muito bom, por sinal. A SSVP, né? Uma jornada de formação, expansão e compromisso em 2024. Tivemos uma jornada abençoada, né? A ICAFO, Escola de Capacitação Antônio Frederico Ozanam, né, do Conselho Nacional do Brasil, demonstrou dedicação incansável na formação e orientação das unidades vicentinas, com um trabalho consistente e comprometido. A ICAFO sempre assegurou que todos os membros estivessem bem preparados para desempenhar as suas atividades com excelência dentro da Sociedade São Vicente de Paulo. Que legal, né? Para você tornar vicentino, meu irmão, você precisa fazer um curso da ECAF, né? Você precisa para fazer um curso de preparação. Não é que você vai aprender tudo lá, não, mas pelo menos o básico para você continuar como confrade ou consórcia é necessário. Se não fizer este curso, não é proclamado, né? Não é aclamado vicentino. DECOM, Departamento de Comunicação e Expansão, né? Ele teve uma grande expansão em 2024. O Departamento de Comunicação, o DECOM, do qual a gente faz parte, né? Eu faço parte, destacou-se ao longo do ano de 2024, conduzindo um encontro nacional de grande impacto. O evento abordou a caridade de forma dinâmica, reforçando a importância de ir às águas mais profundas e expandir as mensagens vicentinas além das fronteiras da organização. Né? Como se diz aquele velho ditado, né? Quem não comunica se estrumbica. Né? E para se vender precisa, quer dizer, ter conhecimento, ter comunicação uns para com os outros. Com as ações estratégicas, o DECOM, Departamento de Comunicação, apresentou a Sociedade São Vicente de Paulo ao público civil, promovendo maior visibilidade e fortalecendo, né, sua relevância na sociedade. Os projetos para 2025 são iguais e promissores, com meta de consolidar a Sociedade São Vicente de Paulo como uma referência no serviço à caridade e na promoção da dignidade humana. Olha, gente, isso aqui é importante, né? O mais importante que a sociedade tem, a maior preocupação que a sociedade tem, é promover a família assistida, né? Fazer com que ela tenha a sua dignidade restaurada e possa ser agente, né, da sua história. DENOR, guardião das regras e solução de desafios. O Departamento Nacional de Normatização e Orientação, DENOR, cumpriu seu papel de grande guardiã, né, das normas da Sociedade São Vicente de Paulo, enfrentando desafios diários em todas as regiões do Brasil. Com viagens extensas, a equipe trabalhou para resolver problemas e assegurar o cumprimento do regulamento e proteger o patrimônio da organização. O DENOR reforçou a importância de seguir as regras como caminho para o sucesso. Nossa regra não é um fardo. Basta segui-la para estarmos no caminho certo e não nos desviarmos, né, para que sejamos fundamental em todo o seu cumprimento. Olha que legal, né? Essa função do DENOR é de fiscalizar, é de exigir com que todas as unidades da Sociedade São Vicente de Paulo cumpram a regra, gente. Quer, como se diz, o verdadeiro vicentino cumpre a regra, né? Porque, com certeza, se você cumprir a regra, você não vai ter problema. Né? Você não vai ter problema na área da Sociedade São Vicente de Paulo, você não vai ter problema na área civil, né? Então é tranquilo. O problema é verdadeiramente, né, cumprir a regra da SSVP. Departamento Missionário, avanços e novos territórios. O Departamento Missionário trabalhou intensamente para recrutar novos membros de fortalecer as estruturas vicentinas. Missões foram realizadas em todo o Brasil, com destaque para a expansão da SSVP para o estado do Amapá, onde anteriormente não havia presença de vicentino. Olha, a missão é abençoada, né? Desperta cidadãos que estão lá adormecidos, né? Talvez tenha um pouquinho do espírito da caridade dentro do coração, né? Dentro do espírito vicentino dentro de si, mas não é despertado, né? E as missões fez esse trabalho em 2024 com muita grandeza, né? E cresceu bastante a nossa sociedade, São José de Paulo. Família vicentina, laços e espiritualidade. Sobre a coordenação de uma liderança dedicada, a família vicentina reforçou a espiritualidade e o sentimento de pertencimento entre os membros. Projetos como as 13 Casas tiveram destaque e garantindo moradia digna para muitas famílias assistidas. Que legal, né? Essa família vicentina teve realmente um desempenho abençoado em todo o seu trabalho deste ano de 2024. Rede de afeto, apoio e sustentação. A rede de afeto é responsável pelo cuidado dos confrades e consórcios, familiares, assistidos e colaboradores, desempenhou um trabalho essencial em 2024, proporcionando suporte nos momentos difíceis. A rede se destacou por oferecer alento e sustento emocional, ajudando a manter viva a luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Que legal, né? Essa rede de afeto liberta, né, a fraternidade, né? Liberta a justiça, entre, até mesmo com frades e consórcios, né, entre os vicentinos. Muito bom esse trabalho, né? Assessoria Espiritual do Conselho Nacional do Brasil, né? Espiritualidade Vicentina em Foco. A Assessoria Espiritual do Conselho Nacional do Brasil desempenhou um papel fundamental ao longo de 2024, trabalhando incansavelmente para manter viva a espiritualidade vicentina em todas as suas dimensões. Que legal! Esse trabalho da espiritualidade é algo elementar, né? Porque a diferença da sociedade São José de Paulo com as outras entidades filantrópicas, e é esta, né? É a espiritualidade. Porque o grande trabalho dos vicentinos não é só levar uma cesta e pronto, virar as costas. Pelo contrário, né? É levar a cesta porque a pessoa está necessitando, mas também dizer para ela que ela é filha amada do Senhor, né? E que é meu irmão, é seu irmão, são nossos irmãos, né? Isso tudo tem feito com que a sociedade São José de Paulo tenha mais crédito em todo o território nacional e em todo o mundo. Espiritualidade que une ação e oração. Uma das principais mensagens transmitidas pela assessoria foi a importância de unir a ação e oração. Os assessores destacaram que a espiritualidade é um alicerce que sustenta a prática vicentina, proporcionando força e propósito para cumprir o Evangelho de Jesus Cristo em cada gesto de caridade. O trabalho realizado ao longo do ano de 2024 não apenas manteve viva a chama da espiritualidade, mas também a fez crescer, inspirando membros de todas as esferas da organização a integrar-se, fé e ação em suas atividades diárias. Que legal, né? A gente percebe que colocando em prática a oração, né? Ação e oração, com certeza a sociedade só tem a caminhar cada vez mais, né? E que, com mais alegria. Perspectiva do Conselho Nacional, do Conselho Metropolitano, do Conselho Central e dos Conselhos Particulares, né, para o ano 2025. Após um ano de conquistas significativas, em 2024, que está acabando hoje, né? A Sociedade São Vicente de Paulo, né, inicia 2025 com planos ousados, né, e bem delineados. O foco permanece na promoção da formação, na ampliação de suas atividades, no fortalecimento de seus princípios, consolidando-se como referência em ação social e vivência da solidariedade. A expansão do trabalho fraterno com outros países, a iniciativa realizada no Brasil, é uma manifestação dos vínculos vicentinos, que os vicentinos demonstraram e que a organização segue em uma trajetória promissora com resultados expressivos ainda por vir. O Conselho Nacional, os Conselhos Metropolitanos, Conselhos Centrais e Conselhos Particulares reafirmam as suas posições como um alicerce essencial da Sociedade São Vicente de Paulo, contando com as equipes dedicadas que se empenham continuamente atendendo aos mais vulneráveis no fortalecimento das raízes vicentinas. Com uma espiritualidade sólida, a Sociedade São Vicente de Paulo encerra 2024 com vigor renovado para dar continuidade às missões de servir com amor e compromisso, sempre orientada pelos valores vicentinos, que se inspiram transformações e promovam a dignidade humana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Está aí, né, gente, um pouquinho do relato da nossa Sociedade São Vicente de Paulo, em cunho nacional, né, e até mesmo regional, local, né, que possamos rogar a Deus, né, agradecer pelo que fizemos e rogar ao Senhor que possamos fazer cada vez mais, né, em prol dos nossos mestres e senhores, né? Esta é a grande missão. O que mais me deixa assim bem tranquilo na Sociedade São Vicente de Paulo, né, é que ela tem uma regra a seguir, né, e seguindo esta regra, a gente só vai fazer coisa boa, né? Eu só vou fazer coisa boa, os confrades só vão fazer coisa boa, e cada vez mais, né, vai crescer o crédito da nossa Sociedade São Vicente de Paulo diante da nossa sociedade civil. Amém? 18 horas e 25 minutos. Vamos prosseguindo, né, o nosso programa da Sociedade São Vicente de Paulo, A Voz Vicentina, Caridade em Ação, né? E este nosso programa tem o patrocínio do Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo de Uberlândia, né, que tem como presidente a nossa consórcia Cristina de Fátima, né? Um grande abraço, Cristina, que Deus abençoe, né? E um grande abraço para todo o Conselho Central de Uberlândia, que é o órgão gestor da nossa Sociedade São Vicente de Paulo aqui em Uberlândia. E a nossa primeira música, né, queremos oferecer a todos os amigos ouvintes da nossa Rádio América, a Rádio da Família. Com vocês, Padre Zezinho, o povo de Deus. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Perdoa se às vezes não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou teu amor que não passa. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus a longe avistou, a terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, e nos seus louvores teu poder proclamava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, cada dia mais perto da terra esperada. 18 horas e 29 minutos, vamos prosseguindo com o nosso programa da Sociedade São Vicente de Paulo, né? Como povo de Deus, né? Vamos encerrar este ano, né? Com muita alegria, agradecer a todas as pessoas que, como se diz, colaborou com a Sociedade São Vicente de Paulo, né? Fazendo suas doações para as nossas conferências, né? Com certeza que Deus abençoe a todos. Informações do Conselho Central. Nós temos a nossa presidente, né, Cristina de Fátima, e toda a sua diretoria nos manda aqui algumas informações. E ela mandou uma mensagem aqui, né, para todos os confrades e consórcios, né, para todas as pessoas que realmente, né, colabora com a nossa Sociedade São Vicente de Paulo. Ela quer desejar a toda a família vicentina muita paz, né, de Jesus Cristo, né, em todos os nossos corações, neste ano que está acabando hoje, né? E no ano que se inicia amanhã, que todos nós sejamos transformados, né? Cada vez mais a estar a serviço de quem mais precisa, né? Que possamos continuar o nosso trabalho vicentino, né? Com muito amor, com muita caridade. E possamos sempre almejarmos a trajetória de uma vida melhor para nós e para os nossos mestres e senhores, que são os nossos assistidos. E que 2025 sejamos firmes, né, em nossa vocação vicentina, pois nós somos e devemos ser irmãos em Cristo para sempre. É isso aí. Que Deus abençoe, né, todos os nossos trabalhos, todos os confrades e consórcias, né, neste ano que está se aproximando. Feliz 2025 para todos os nossos confrades e consórcias e para todos os nossos caros ouvintes da nossa Rádio América, a Rádio da Família. Olha, pessoal, vamos orar pela nossa 53ª Romaria Nacional dos Vicentinos, que vão ser realizada, né? Vai ser realizada nos dias 28, 29 e 30 de março, tá? E vai dois ônibus aqui. Parece que ainda tem duas vagas, quem quiser ainda tem duas vagas para que complemente os dois ônibus que vai sair aqui de Uberlândia, né? E o tema da nossa Romaria, 53ª Romaria deste ano, será Vicentino, ser Vicentino, né? E o lema é: viestes me ver ou viestes me visitar? Tá bom? Olha aí, é só R$500, tá? Já está incluso a viagem, né? O hotel lá, muito barato, né? E com certeza parece que ainda tem duas vagas ainda, tá bom? Que possamos desfrutar desta maravilhosa Assembleia Vicentina, né? Tá aí. Meus amigos, quero mandar um grande abraço, né, para os ouvintes, né, um abraço do Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo, né, por, como se diz, manifestada por este locutor aqui, do meu amigo João Alves de Lima, lá da Conferência Santa de Virgem, do bairro Ipanema, do Raimundo Mário da Silva, da Conferência São Lucas, lá do bairro Cruzeiro do Sul, né, para a dona Ivani Rodrigues Lima, nossa ouvinte, a Patrícia Rodrigues, né, que é filha da Ivani, e a Sandra Lúcia Rodrigues, que é irmã da dona Ivani, né? Um grande abraço para vocês que estão aí nos ouvindo neste momento. Que Deus abençoe vocês, né? E vamos aos aniversariantes, né, desta semana, né? Lá da Conferência Nossa Senhora do Carmo, nosso amigo Humberto Bertoldi, dia 2 de janeiro. Na Conferência Divino Espírito Santo, o Antero Eustáquio Veloso, também dia 2 de janeiro. Lá da Conferência Santa Mônica, a Ana Maria Costa Campos, dia 4 de janeiro, né? E da Conferência Nossa Senhora das Graças, Valério Gontijo de Sá, 6 de janeiro. E da Conferência Santo Agostinho, né, a Ana Maria da Silva Cavalcante, dia 7 de janeiro. Também lá da Conferência Nacional da Auxiliadora, o Walter dos Santos, dia 7 de janeiro, né? Que Deus abençoe todos os aniversariantes que falamos aqui e aqueles que não falamos também, né? Você que está aniversariando essa semana, que realmente o Senhor possa cobrir com teu manto sagrado, né, toda a tua vida. Olha, uma mensagem aqui de ano novo a todos os vicentinos do Conselho Metropolitano de Uberaba, né? Foi fornecido aqui pelo nosso presidente, o Pedro Martins, né? Um grande abraço, Pedro. Desejamos a todos saúde, felicidade e uma vida serena. Que o novo ano seja repleto de novos começos, repleto de oportunidade para crescer, aprender e viver com mais gratidão e esperança. Que cada dia seja uma chance de semear boas ações, cultivar a paz interior e partilhar o amor com aqueles ao nosso redor. Que a luz do ano novo ilumine nossos caminhos, trazendo força para superar os desafios e sabedoria para celebrar as conquistas. Que juntos possamos construir um ano novo mais harmonioso e cheio de realizações, sempre com fé e confiança no amanhã. Feliz ano novo, feliz 2025, que a paz, a saúde e a serenidade estejam sempre presentes em nossas vidas. Deus abençoe todos vocês, amigos ouvintes. Diretoria do Conselho Metropolitano, presidente Pedro Martins. Grande abraço, Pedro, que Deus abençoe, né? Bom, já são 18 horas e 36 minutos. Vou botar aqui a Gredna, né, que é coordenadora da ECAFO, Escola de Capacitação Antônio Frederico Azanã. Está mandando um feliz ano novo a todos os confrades e consórcios, né? E aos ouvintes da nossa Rádio América, né? Que Deus abençoe, né, todos nós, e que tenhamos um ano cheio de vida, né, com muito trabalho no nosso Conselho Central, em prol das famílias assistidas e de todos os confrades e consórcios, né? Que tenhamos um 2025 cada vez mais abençoado. Também nós temos aqui a nossa grande colaboradora, né, missionária, a grande amiga Margarida Damasceno. Ela está desejando a todos um feliz ano novo, né, com muita paz e saúde para todos os confrades e consórcios, né, e para todos os nossos assistidos. Ô, dona Margarida, que bênção, né? Que Deus abençoe o trabalho da dona Margarida, né, missionária, que está aí à frente das missões do Conselho Central de Uberlândia, né? E ela fala conosco aqui com muito carinho, né, que as missões esse ano de 2025 vai ter um trabalho bem intensivo junto aos conselhos particulares, né? Tá aí, que Deus abençoe. Também a nossa coordenadora da Comissão de Jovens, a nossa amiga Vitória Amaral, né? Ela lá está nos falando aqui que as inscrições do 16º Fest Cristo já estão abertas, tá? Para jovens de 15 a 30 anos, tá bom? De idade. E quem desejar vivenciar um carnaval diferente na presença de Deus, né, com muito louvor, animação, palestra, diversão, entre em contato, né, com a nossa amiga Vitória, né, no telefone, pelo WhatsApp 99798-2490. Que legal, né? E ela pede aqui oração para a realização do Fest Christ, né, para que possamos ter um retiro de carnaval com muita alegria e com boa participação. Então tá aí, pessoal. Quiserem fazer, né, já entrar em contato, já pode fazer a inscrição, né, pelo WhatsApp 999959705. E também pelo Instagram, né? Instagram, @ssvp.uberlândia. Tá aí dado o recado, né? E a nossa amiga Selma também, desejando um feliz ano novo a todos os nossos queridos ouvintes, a todos os confrades e consórcios, né? E cobrando, né, Selma, para que confrades e consórcios se ofereçam para ser orientadores das CCAs, né? Estamos precisando. E muita gratidão pela participação dos confrades e consórcios nesse ano que está se acabando hoje, né?